Eu sou um pobre caboclo, ganho a vida na enxada. O que eu colho é dividido com quem não plantou nada. Se assim continuar, vou deixar o meu sertão. Mesmo os olhos cheios d'água e com dor no coração, vou pro Rio carregar massa, os pedreiros em construção. Deus até tá ajudando, tá chovendo no sertão. Mas plantar para dividir, não faço mais isso não. Quer ver eu bater enxada no chão? Fosse coragem com satisfação. É só me dar terra pra ver como é. Eu planto feijão, arroz e café. Vai ser bom pra mim e bom pra o doutor. Eu mando feijão, ele manda trator. Vocês vão ver o que é produção. Modesta parte, eu bato no peito, eu sou bom lavrador. Mas plantar pra dividir, não faço mais isso não!